A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vamos continuar nossa devocional, capítulo a capítulo da Bíblia, lendo hoje o capítulo 18 do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. Repito, 1 Reis, capítulo 18. E se há uma palavra, uma frase que pode traduzir esse capítulo é: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. As pessoas têm a liberdade para buscar e para acreditar naquilo que elas quiserem. Mas só há um Deus Criador. Só há um Deus resgatador, só há um Deus justificador, só há um Deus santificador, só há um Deus sobre os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, e vamos resumir esse capítulo dizendo: só o Senhor é Deus. Antes disso, o nosso irmão Everson, do Ministério Vida Nova, nos enviou esse texto com o qual eu quero abrir essa devocional. O texto diz assim: ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Isaías capítulo 40, versículos 29 e 30. Quando você achar, meu irmão, minha irmã, que não consegue mais continuar, lembre-se, você não está sozinho. Lembre-se, você não está sozinho. Deus não apenas entende o seu cansaço, ele está pronto para renovar as suas forças. Ele promete vigor aos que estão sem energia e coragem aos que pensam em desistir. Senhor, renova as minhas forças quando o cansaço me vencer. Entrego a ti minhas lutas, confiando que estás comigo em cada passo. Dá-me coragem para seguir em frente e esperança para acreditar no teu propósito. Ele nos abençoou e nós também o abençoamos. Abençoamos a todos os irmãos em nome do Senhor, que é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Agora vamos ler 1 Reis capítulo 18, é um capítulo longo, então vale a pena nós começarmos já, para não nos estendermos muito, e destacar três, quatro verdades que são importantes para a nossa vida espiritual. Estamos na história de Elias. Versículo 1 do capítulo 18 diz assim: algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai, apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Lembrem, irmãos, a terra ficou sem chuva durante 3 anos, e o três vira essa situação, vira essa história, e agora chegou a hora da chuva. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou o vadiarro, ou nós conhecemos como Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: "Vem, nós vamos percorrer a terra procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais." Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, e Obadias reconheceu e imediatamente se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou: "És tu mesmo, meu senhor Elias?" Ao que prontamente lhe respondeu: "Elias, sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui." Entretanto, Obadias lhe questionou: "Mas o que fiz de errado? Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estava refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui? Não sei por onde o espírito de Yahvé poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura não fui contado ao meu senhor, não foi contado ao meu senhor o que fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas, vai dizer a teu amo: Elias está aqui? Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante." Então Elias assegurou-lhe: "Juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe." Então aqui, nesses primeiros 15 versículos, você vê o encontro de Elias com um outro servo de Deus, um outro profeta de Deus, e de como Deus operou nesse encontro de Elias e Obadias, para que Obadias tivesse coragem de encontrar o rei Acabe e dizer que Elias estava ali, tá bem? Então aqui foi já uma intervenção divina e você percebe que os profetas do Senhor tiveram que ser escondidos, porque Jezabel, que representa o espírito de desobediência, uma conduta desobediente, idólatra, concupiscente, estava matando os profetas do Senhor, mas o Senhor então levantou Obadias para esconder 100 profetas. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dele. Vamos ver um segundo bloco. Elias operando sinais no Carmelo. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido, e Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Aqui, irmãos, há uma ironia, né? A origem da aflição de Israel, obviamente, não era Elias, tampouco a seca, mas a violação da lealdade à aliança de Yahvé. O pecador dificilmente, irmãos e irmãs, reconhece que é ele mesmo quem perturba e flagela a sua própria alma, seu íntimo e, consequentemente, sua saúde e o todo ambiente onde circula. Sempre trata de colocar a culpa e a responsabilidade do mal presente exatamente sobre quem procura lhe despertar a consciência, afastando-se cada vez mais da verdade, da recuperação. É por isso que a psicologia pós-moderna e paganizada, observando as pessoas perturbadas por um senso de culpa, admite abolir a moralidade. Isso é corrente entre os pós-modernos, né? Julgando que com a ausência da lei moral, os erros e pecados jamais causariam preocupação insuportável. Considerando que aquilo que é incorreto ou ilícito e proibido pela palavra de Deus passaria a ser aceito e, portanto, permitido ou lícito. No entanto, sendo Deus justo e o ser humano pecador, tal inversão de valores não passa de uma clara aberração moral. Afinal, foi o próprio Yahvé quem instalou em nossas consciências o senso divino da realidade e do prejuízo que o pecado sempre causa, assim como o escape eterno para dele nos libertar, a vida e a obra do seu próprio filho, o Messias, a saber, Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, aqui eu tenho que recomendar a você. Eu estou citando a pós-modernidade como um período que alguns datam da multiplicação, do conhecimento pela informática, outros datam pela queda do Muro de Berlim. Bom, vale a pena você se aprofundar no que se chama fim da modernidade. Alguns vão lá para trás, na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Outros vão um pouco à frente para falar da revolução cultural que acontece pós-guerra. Bom, e assim por diante. O século XX é o século do fim da modernidade e no finalzinho do século, ou no meio do século, o início do que se chama pós-modernidade. Eu tenho que recomendar a você, aprofunde-se na pós-modernidade, porque no futuro, provavelmente, se nós tivermos um tempo ainda mais longo, ela receberá um nome, um batismo, né? Talvez não pós-modernidade, mas ela dá início a uma nova escala de valores em toda a humanidade, a globalização e uma série de fatores em várias áreas. Então eu recomendo a você, aprofunde-se na pós-modernidade, porque você vai entender muito do nosso comportamento pessoal, familiar e social. Tá bem? Então fica aí a recomendação para além dessa devocional. Voltando para o versículo 17, eu vou repetir. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? É claro que Elias não era o flagelo de Israel. O flagelo de Israel era o pecado que Acabe e Jezabel cometiam, e muitos do povo também cometiam, né? A idolatria e tantos outros pecados. Versículo 18: Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins, que vem de Baal, né? Aos deuses, ligados a Baal. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Acerá que se fartam da mesa de Jezabel. Irmãos, irmãs, 850 profetas de Baal e Acerá na casa de Israel, se fartando da comida de Israel e sendo tolerado pelo rei e pela rainha naquele momento. E Deus quer um encontro com eles definitivo, para que possa acabar com essa mentira. Elias contra 850 profetas e profetisas de Baal e de Acerá. Como acontece isso? Versículo 20 em diante, né? O holocausto sobre o Carmelo. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Que triste para Israel, o povo não poder lhe dar uma resposta, mas a resposta, eu disse no início, só o Senhor é Deus. Versículo 22. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450 mais 400. Não está no texto mais 400, mas já no versículo anterior lido. Deem-nos dois novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparei outro novilho, sem pôr fogo também. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma voz, a uma só voz: Falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, preparai-o primeiro, considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer. Preste atenção, eles clamaram a Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responda-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Faziam todo o cerimonial cultico de Baal, né? Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando, talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. Olha a ironia de Elias. Irmãos, eu quero repetir essa frase para você que ainda não se dobrou diante do Deus Criador dos céus e da terra. Você pode clamar para divindades desde o amanhecer, desde manhã. E se quiser, faça rituais. E você não vai ouvir voz nenhuma e não vai ouvir resposta nenhuma. Depois você pode clamar até o meio-dia ou pode clamar até o fim da tarde e você não vai ter uma resposta satisfatória, porque só o Senhor é Deus. E talvez as suas divindades estejam dormindo agora, por isso elas não possam lhe falar ao coração. Versículo 28. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Irmãos, isso já é no fim da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu aquela invocação. Eu repito a minha palavra hoje, profeticamente. Pode invocar a divindade que quiser, do amanhecer ao entardecer, e você não vai ouvir nada de satisfatório. E se ouvir algum médium, alguma coisa, é voz satânica, não provém de Deus, e isso fica claro com o passar dos dias, semanas, meses e anos, porque só o Senhor é Deus. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Elias escolhe 12 pedras, 12 também é um número simbólico, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, tá bem? Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-o sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que esse povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: Só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prenderam. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizon, e lá os degolou a todos. Irmãos, eu quero repetir: só o Senhor é Deus. Só do Senhor vem o fogo. Só do Senhor vem o fogo que desce do céu. Quando eu falo fogo, estou me referindo não só às línguas repartidas como fogo, um sinal lá no Pentecostes, não é isso. É o poder de Deus, o poder do Criador, o poder que libertou Israel do Egito. Era impossível sair aquela multidão do Egito. Só o Senhor conduziu todo o seu povo, e tem conduzido até agora. Só o Senhor pôde, lá na cruz do Calvário, justificar todo o meu pecado e o seu pecado. Nós estamos justificados. Somos considerados para Deus justos. Preste atenção nisso. Justos. A Bíblia diz que nós fomos justificados pela obra de Jesus que foi consumada. Só o Senhor é Deus para nos salvar. Ele nos salvou lá na cruz do Calvário e disse: está consumado, porque só o Senhor é Deus e só Ele pode mandar esse fogo. Só o Senhor é Deus e só o Espírito do Senhor pôde levantar Jesus dentre os mortos. Só o Senhor é Deus e pôde fazer de Jesus um fogo vivo, se você me entende, uma figura de linguagem, um fogo presente, um corpo glorificado em meio aos seus discípulos durante 40 dias. Só o Senhor é Deus e mandou um fogo, ou seja, um poder para que Jesus fosse assunto, elevado aos céus. Só o Senhor é Deus e por isso nós temos a certeza de que ele voltará. Não há outro Deus além de ti, ó Senhor eterno. E nós não podemos perder mais tempo com qualquer outra mensagem ou qualquer outras coisas, irmãos. Nos prender a mazelas, nos prender a mensagens secundárias, terciárias. Nós não podemos ficar julgando os outros e deixando de perdoá-los. Só o Senhor é Deus para mandar fogo. E ele já mandou fogo aqui contra os profetas de Baal, mandou fogo através de Elias, mandou fogo ao longo da Bíblia inteira. Eu tenho que parar ali em Abraão, Isaac e Jacó, que passa a se chamar Israel, porque senão a gente não para mais. Só o Senhor é Deus que mandou fogo nessa situação de Elias para mostrar: eu sou o Deus verdadeiro e vocês estão adorando uma mentira. Baal é uma grande mentira. Baal era o nome da divindade que se adorava. Aserá também é outra mentira. E outras divindades. Não há outro Deus senão o Deus que criou os céus e a terra, o Eterno. Aquele que diz: eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que essa palavra devocional tão simples fale ao seu coração e que você entenda que só o Senhor é Deus para mandar fogo. E ele pode mandar fogo a hora que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. E ele manda fogo, que é o seu poder. Para que ele manda fogo? Ele manda o seu poder para estar no meio de nós, para operar sinais, maravilhas, distribuir conhecimento, sabedoria, para que nós saibamos que ele é Deus e tenhamos comunhão com ele. E depois de mandar fogo, eu encerro essa devocional com a chuva que cai no tempo de Deus. 3 anos. Há uma série de coisas aqui, há um número 4 num determinado momento que valeria a pena você estudar, 4, 40, 400, períodos de luta, tribulação, né? Há o número 3 aqui repetido, há muitas coisas, né? É um capítulo riquíssimo, não é possível numa devocional nós esgotarmos, mas eu quero deixar essa palavra, só o Senhor é Deus. E agora, para encerrar, cai a chuva no tempo de Deus. Não cai a chuva no meu tempo, nem no seu tempo. Cai a chuva no tempo de Deus. Versículo 41. Depois de prender os profetas de Baal, versículo 41, em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou a seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na sétima vez, outro número simbólico, número da perfeição, do completo. Completude é isso, né? Número completo, porque Deus fez tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Na sétima vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva essa mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de vir. A única coisa que foi vista é uma nuvem no céu, mas essa nuvem estava distante, era visualmente do tamanho da mão de um homem. Mas Elias teve fé e, crendo nisso, soube que o Senhor ia mandar a chuva e avisou: prepara teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de vir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Israel ou Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas de Jezreel. Aí houve chuva, porque só o Senhor é Deus. E nós lembramos daquele momento em que Jesus vai encerrar sua vida e ministério lá na cruz, quando ele morre e o céu vai ficar todo fechado. Irmãos, só o Senhor é Deus. E no tempo dele, ele opera todas as coisas que tem que operar na vida, na tua vida, na vida da tua família, na vida da igreja local, na vida das denominações, na vida do povo de Deus espalhado sobre a terra. Só o Senhor é Deus. Eu deixo essa palavra com você. Espero que ela fale muito ao seu coração e isso fique repercutindo, repercutindo, repercutindo na tua mente, no teu coração. Só o Senhor é Deus. E ele faz aquilo que tem que fazer. E ele fez aquilo que tinha que ser feito aqui em 1 Reis, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor pela santíssima palavra, e que essa palavra repercuta então em você. Só o Senhor é Deus. Sempre a recomendação: